Se tem homem, não tem mulher. Se tem mulher, homem tem um montão. Se tem homem, não tem mulher. Se tem mulher, homem tem um montão. É por isso que eu não vou lá, por quê? O Lambaú quem quer, eu não. O Lambaú quem quer, eu não. O Lambaú quem quer, eu não. O Lambaú quem quer, eu não. Pois é só você chegar e perguntar como é que é. Toda gente lhe responde, muito homem, pouca mulher. É por isso que eu não vou lá, por quê? O Lambaú quem quer, eu não. Pois é só você chegar e perguntar como é que é. Toda gente lhe responde, muito homem, pouca mulher. É por isso que eu não vou lá, por quê? O Lambaú quem quer, eu não.